Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Começando mais um Mexidão Cast número 53. Quero mostrar a vocês. Hoje vamos falar sobre autodidatismo. Essas pessoas que aprendem as coisas do nada, praticamente por osmose. Eu sou o Thiago Mendes e estou aqui com o meu amigo Patrick Murta. Olá, pessoal. E eu tenho várias coisas que eu faço sozinho, não só aprender. É, ué, autodidatismo, eu aprendo coisas sozinho, mas tem outras coisas que eu faço sozinho também. Já começa com a ideia. Ai, o que eu falei demais, gente? Eu jogo videogame sozinho, eu assisto filme sozinho, eu me dou prazer sozinho jogando videogame sozinho. Quando eu estou jogando tava videogame. Demorando pra chegar aí. É, ué, demorando, acabou de começar o podcast. Ah, meu Deus do céu. Também estou aqui com meu amigo, ele que carrega ódio em seu nome, tinha muito tempo que eu não fazia essa piada, Externo! É isso aí, tô de novo aí com a galera. E de pensar morreu um burro. Olha bem, de pensar morreu burro. E falar em burro, estou também com meu amigo, irmão Diego Mendes. Puta que te pariu. Tu falar em burro. É, sacanagem. Tô mandando tomar no cu de cara. Tá? Depois dessa aí eu não tô pra piada, não. Já tô com ódio no meu coração. Vai tomando. Mas você tá com um burro mesmo, já chegou dando coice aí. Ué, mas tem que ser, ué. O camarada vira e fala um trem desse de você, rapaz. Eu disse, tá bom que eu só tô falando, já me tá dando a mão na lata dele aqui já. Excelente. E disseram que o episódio de hoje ia ser sério. Olha aí. Não, e aproveitando, só pra informar, tem uma coisa que eu aprendi a fazer sozinho, cara. Isso é só autodidata mesmo pra fazer. Eu aprendi a não fazer nada. Enfim, o autodidata, como todo mundo deve saber, para quem não sabe, é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor ou um mestre lhe ensinando ou ministrando aulas. Até porque eu sou professor e tenho um ditado que é verdade, rapaz. Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Olha aí, rapaz. Eu por isso que eu ensino, é porque eu não sei. Olha aí. Se eu soubesse, eu tava ganhando dinheiro. Já pensou se eu soubesse marketing de verdade? Você tava ganhando dinheiro demais, né? Eu tenho um amigo que ele falou uma frase uma vez, eu acho que eu até comentei no cast, mas é uma frase que pra mim diz a pura realidade da vida. Que diz o seguinte: que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Olha aí, é verdade. Olha aí. Também. É ver. Faz sentido. Eu tô com o tempo sobrando, só falta ganhar. Puta que pariu. Oh, mas hoje em dia, né, essa questão do autodidatismo, e até acho por isso que a gente tá abordando com o tema, é que a gente tá cada vez mais com menos tempo, né? Cada vez mais corrido, cada vez mais na correria. Então tem muita coisa que a gente precisa aprender sozinho, senão a gente não sai do lugar, concorda? É, se for parando pra olhar pelo lado do contemporâneos, né, a gente tem que fazer por nós mesmos. Não, e outra coisa também que influencia é que não só a correria do dia a dia, mas também muitas das vezes até a condição financeira influencia também, porque às vezes a gente não tem condições de pagar um curso, por exemplo. Você vê, você quer fazer um curso aí bacana, você vai olhar o preço, R$2.000, R$500 de mensalidade. Então, assim, é muito fora do padrão, sendo que o salário mínimo é 700 agora, né? Todo mundo quer aprender inglês, mas na hora que olha a mensalidade... É, né? Verdade. Pois é, aí tem hora... Ou você vai na internet, ou então fica sem saber. E aí, cara. Rapaz, é uma coisa que é verdade. A internet, pra muitos, eu vejo que ela, em muitos casos, substitui o papel do professor. Sem dúvida. Eu sou professor e não tenho medo de dizer isso, mas eu falo não substitui assim, porque você digita lá o que você quer aprender, cara, e você acha informação fácil, né? Sim. Sem ter um mestre lhe ensinando, né? Você aprende lendo. Verdade. Ou seja, só pra gente contextualizar isso de uma forma mais clara, o autodidata é a pessoa que aprende por esforço próprio, esforço particular. Esforço próprio, né? Sozinho de si mesmo, né? É, mas só de ter essa questão, que é um esforço do indivíduo, eu já posso dizer sem medo de errar que o Diego não é autodidata. Pois é, eu tenho mesmo uma grande trava aí. Olha aí. Não, cara, eu tô falando sério, né? Eu tenho mesmo, eu tenho realmente uma trava mesmo pra poder aprender as coisas sozinho. É, várias vezes eu já fui na internet, vi a informação, não consegui, vamos dizer que, compilar aquela informação suficientemente para fazer alguma coisa sozinho. Então eu ficava com dúvida e parava, batia na parede. Mas não quer dizer que eu fui vencido. É, entendo. Vocês sabiam que tem autodidatas que são extremamente famosos. Só a nível de curiosidade, a gente pode citar aqui o Jimi Hendrix. Olha aí, rapaz. Mas ele aprendeu o que sozinho? Tocar guitarra. Você tá zoando? Não, mentira. Duvido. Ele aprendeu a fumar maconha. Não, é sério. Maconha também, mas ele aprendeu a tocar guitarra sozinho. Cara. Verdade. Ele tem vários vídeos, documentários falando dele. É, efeito de guitarra que ele acabou fazendo sem querer. Um fio encostou no outro. É, ele batia mais ou menos na guitarra e saía um determinado som. Ele foi pegando isso com o próprio ouvido e foi criando o estilo dele de tocar. Achei que tá com a mão, mas com o ouvido? Tá bom. Tá foda, velho. Mas pra quem não sabe, Jimi Hendrix, ele é considerado só um dos melhores guitarristas que já existiu, né? Cita outro aí, Padre. Cita mais 20 guitarristas bons aí. Não conheço tanto o universo, mas de quem conhece música mesmo, o Jimi Hendrix é um dos mais elogiados. Além de falar do Steve Vai, do Van Halen, esses carinhas aí. Que já Eric Clapton, né? Eric Clapton. Eric Clapton, inclusive, acho que ele é autodidata também. Então eu tenho chance. Pois é, pena que o Stan falou 20 guitarristas. Se você tivesse falado uma infinidade, né? Um número infinito, talvez o Thiago entrava no meio. Olha aí. Você aprendeu a tocar guitarra sozinho também, Thiago? Pode-se dizer que sim. Cara, como assim? Me explica isso aí. Vai, velho. Lendo revistinha, comprando revistinha na banca, olhando as posições, vendo os outros tocar. Não. Calma aí. Olhando as posições? Como é que é isso? É isso que eu ia falar. Eu sou aqui, já tô rindo aqui, não é à toa, velho. Ele, tipo, ele aprendeu a tocar guitarra, foi com cama seca, velho. Olha que sacanagem. Não, é porque tem a posição dos dedos, né? As cifras, a forma como você monta elas, eu aprendi isso praticamente vendo. Para por aí, porque posição de dedo, daqui a pouco são olha outros aí. Membros. É, no cast passado, o pé foi um membro, né? Mas é legal falar do livro, porque quando a gente fala autodidata, a pessoa que aprende as coisas sozinho, né, aí fala que o Jimi Hendrix aprendeu a tocar sozinho, pessoal, muita gente pode pensar que ele pegou a guitarra e começou a tocar do nada. Não. É a figura do professor que não existe. Você busca informação de outras formas, a maioria das vezes livros, revistas, né? Ou até mesmo um conhecimento registrado. Exatamente. De alguma forma, né? A gente também pode citar aqui os escritores Ray Bradbury, José Saramago, eita. Você quase falou José Calango. Eu acho o Saramago. E o talvez mais famoso de todos, né? Leonardo da Vinci. Olha aí, o da Vinci? Você sabe dizer o que, que ele aprendeu sozinho? Cara, ele é polimata, né? O que, que é isso, o polímata? Polímata já é o cara que aprende de tudo. Ele consegue dominar mais de uma coisa. Até onde a gente sabe, ele era pintor, ele era inventor e assim vai. Gay. Escultor. É gay também. Será se fosse hoje em dia ele teria a cura gay? Não, será que ele inventou a boiolagem? Olha aí. não inventou. Segundo os conhecimentos de jogatinas que eu tenho aí, ele enfrentou preconceito. Olha aí. Ó, dizem que aquela pintura de Leonardo da Vinci, né, a mais famosa, Mona Lisa, é um autorretrato dele, uma versão feminina dele mesmo. Nossa! Gente, pois é, que bacana. Todo mundo fazia um autorretrato, ele tinha que fazer o autorretrato dele, mulher. Isso aí. É tipo isso. Pois é. acho que na música também tem bastante, como a gente falou, Jimi Hendrix, eu acho que o próprio Kurt Cobain era autodidata também. O Rolling Stones, como é que é o nome dele, Diego? A Kate Gatrow. O Satisfaction. Kate Richards. Kate Richards. Nossa. Ele parece também que é autodidata. Entendi tudo de música. Rapaz. Enfim, galera, hoje em dia a gente pode falar que a informação está contida em todo lugar, internet está aí, qualquer coisa que você disca na internet, você encontra. É possível dizer que autodidatismo é um dom ou você consegue só com trabalho duro? Eu acho que é só com trabalho duro. Cara, olha só, eu mesmo, hoje, eu trabalho por conta própria, na minha casa. É muito difícil, cara, você ter disciplina para você trabalhar em casa da mesma forma que você trabalha numa empresa. Normalmente eu trabalho de cueca, de pijaminha, tô com uma canequinha de chá na mão o tempo todo, tô comendo alguma coisa. Então, cara, eu acho que pra pessoa que quer aprender, ela tem que se esforçar muito mais para aprender sozinha do que tendo alguém para direcionar o estudo dela. Você acha por causa da questão da autodisciplina? Exatamente. E eu concordo com o Esther. Porque enquanto eu sou professor, e eu curiosamente sou professor do curso semipresencial, ou seja, o maluco assiste 2 aulas por semana e o restante é por conta dele. E o maior problema que eu vejo nos alunos é a questão da disciplina, que é separar um tempo para estudar sozinho. E a questão do autodidatismo chega da mesma forma. Por exemplo, se você cisma quer aprender a programar, quer fazer HTML. Eu aprendi HTML sozinho na internet, mas o que eu fazia? Era todo dia, pelo menos 1 hora, lendo, para depois, todo dia, 1 hora, para começar a programação. Então, é mais trabalho do que dom. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade que as outras de ter essa disciplina, mas eu concordo com o Esther, né? Trabalho. Mas é por isso que eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas elas têm que se direcionar para uma coisa que elas já têm facilidade de fazer. Por exemplo, o Jimi Hendrix lá aprendeu a tocar guitarra sozinho. Cara, isso nunca ia dar pra mim, porque eu desafino batendo palma, cara. Nossa, então, não tem condição de mexer com música. Música pra mim é fora de cogitação, cara. Agora, eu já tenho um dom um pouco maior, uma aptidão um pouco maior pra artes. Então eu já me dou um pouco melhor pra entender, pelo menos, como é que funciona o princípio da coisa e tal. Aí eu consigo levar de uma maneira melhor. Olha aí. Cedinho, o que você acha disso? É bacana, bom, externo e ó, tá na manha. Não, você perguntou o que eu acho disso aí. Ué, bacana, ué, o externo não consegue tocar, não consegue tocar. Você acha que o autodidatismo é o dom ou é trabalho duro, jovem? Não, cara, tipo assim, eu acho que é um pouco dos dois, cara. Porque se o cara tem um vamos dizer, com um certo dom e se esforça pra poder aprimorar ele vai conseguir com mais facilidade. Mas também, se o cara só se esforçar, não tendo dom nenhum, se ele só se esforçar dentro daquilo que ele tem facilidade, igual o Externo falou, ou só mesmo por gosto, ele consegue também. É como eu falei aqui no começo, é um pouco que, se a pessoa começou a tentar fazer alguma coisa, estudar, tocar um instrumento, qualquer coisa desse tipo, que ela acha que ela não tá dando certo, que não dá, mas se ela gosta, se ela tem aquele gosto, esforça, porque se você desistir, se você se der por vencido, aí que você não consegue mesmo. Então, se você não desistir e esforçar, aí dá. Mas aí vem outra pergunta. Então, é possível que a pessoa possa aprender sozinho qualquer tipo de coisa? Música, arte, ciência, matemática, enfim. Hoje em dia é possível sim. Hoje em dia é possível sim que a pessoa aprenda. Qualquer tipo de coisa? Sim. Hoje em dia. Você consegue aprender a fazer uma cirurgia? Uai, cara, tem aquele joguinho lá de simulação, né? Não, eu ainda acho que existem áreas do conhecimento que realmente não é seguro, né? E eu citei a área de cirurgia justamente por isso. Cara, são muitos detalhes que você realmente precisa de uma orientação. Eu não acredito que todas as áreas permitem o autodidatismo, não. Mas eu não considero todas, mas pelo menos 90% da área do conhecimento, na minha opinião. Eu acho que áreas técnicas, principalmente voltada hoje em dia para criação, que lidam mais com criatividade, com parte mecânica, essas coisas mais técnica mesmo, eu acho que você consegue aprender hoje com uma facilidade maior. Você tem desde cursos de mecânica até desenvolvimento de sistemas na internet ou disponível em videoaulas, em apostilas, em o diabo que for. Talvez a parte mais de humanas seja um pouco mais complicada. Biológicas. Mais biológicas, isso. Talvez seja um pouco mais complicado, né? Porque são muitos detalhes. Agora, e uma coisa que você falou é verdade. Eu aprendi a programar HTML sozinho. Eu domino a linguagem, né? Mas sempre há algo a aprender, né? PHP eu aprendi sozinho, lendo tutorial, pesquisando vídeo na internet. PHP eu já não domino como HTML, mas se eu precisar fazer algo, eu fico lá um dia inteiro trabalhando em cima e sai. Sai. WordPress, eu aprendi o WordPress sozinho também. E cai muito nisso que você falou, porque é uma área mais técnica, né? Tem certo e errado claramente definido, né? Então aí fica mais fácil de você encontrar. Eu mesmo sou desenvolvedor aí já há quase 6 anos já. Ainda hoje, quando eu tenho alguma dúvida em alguma coisa, eu procuro na internet ali rapidinho e pronto. E eu não só copio o que está lá, eu aprendo a fazer de forma que eu consigo modificar ela também. Então é muito importante isso. Porque, e o mais importante, cara, que eu acho do autodidatismo, é que você tira a responsabilidade do aprendizado na figura do professor. Porque quando você está num curso, se você não aprende, a culpa é do professor, que o professor é ruim. Agora, quando você se dispõe a aprender algo, você sozinho não aprende, o culpado é quem? É você mesmo, que em algum ponto falhou. É verdade. A responsabilidade é muito grande, cara. É verdade. Inclusive, eu também já dei aula e eu desisti grande parte de dar aula até por causa disso. Porque quando eu dava aula, era aula de informática, né? Então já tem bastante tempo, era bem no começo ainda. E acredito se quiser, cara, mas tinha pessoas que tinham dificuldade de pegar no mouse. Nossa, e dar um clique. Que isso. E aí o que acontece? A pessoa, ela não tinha aptidão para aquilo ali, entendeu? Ela não era dela se jogar para esse lado. Era aquela pessoa que achava que porque ia ter um conhecimento de informática, poderia subir na vida, né? Sim. E no início foi o que se vendeu, né? Foi essa a ideia. Então, eu passei muito por isso, de alunos que não conseguiam aprender as coisas mais básicas, né? E sempre culpavam o professor. Eu tive uma experiência com um professor também no ano passado e eu passei por isso, de alunos que não entendiam, não sabiam nem o básico. Mas a minha experiência com o professor foi muito boa. Então eu não tenho muito o que reclamar, não muito não, falar. Mas acontece muito isso. Como eu tô dizendo, eu dou aula no curso semipresencial, cara. 80% da responsabilidade é do aluno. O aluno, se ele não assistir aula no computador dele em casa, ele vai tomar bomba. O aluno, se ele não lê o livro em casa, ele vai tomar bomba, porque eu encontro com ele 2 vezes por semana para falar de todo o conteúdo da disciplina. Ou seja, eu falo muito superficialmente, não dá para aprofundar. Então, o grande responsável é ele. E mesmo assim, eu já ouvi aluno falando que não passou na prova porque eu não falei do conteúdo da prova. Mas o curso semipresencial é quase um autodidata. É você e o textinho, o livro e os videozinhos na internet, cara. Bacana. É você que tem que se virar. Verdade. E mesmo assim, ainda tem aluno que coloca a culpa no professor, a culpa é no livro, a culpa é no computador, a culpa é que ele tá trabalhando demais. Entra de novo na disciplina. Olha aí. Enfim, hoje em dia, a internet tá aí. A gente tem... A informação tá toda aí. Mas como que era ser autodidata antigamente? Era basicamente livros e vontade própria, né? Usando o exemplo do Isaac Newton, eu não sou físico, né? Mas muitas das coisas que ele aprendeu da física, né? Ele foi um grande teórico, né? Na física mecânica e tudo mais, né? Ele basicamente observação. Ele via as coisas acontecendo e fazia experimentos baseados nisso. Mas não deixava de consultar, né, o conteúdo de outros mestres antes dele. E acaba que ele não, o autodidata, ele aprende só sem o professor, porque ele precisa de um conhecimento prévio, né? Ele tem que ter uma experiência de alguém que lá atrás para poder ter como aprender aquilo. Vocês acham que aí nesse ponto de antigamente, por causa das bibliotecas, por causa da escassez de informação, vocês acham que aí entrava um pouco do dom? Olha, eu acredito que sim. Antigamente, para ser autodidata, não é igual hoje, né? Muitas profissões passaram de pai para filho. Eram famílias que dominavam determinado segmento e iam passando para filhos. Isso aconteceu com quem mexia com sapatos, quem costurava, quem produzia determinados alimentos, quem cultivava determinadas... tipos de frutas, cuidava de certos animais. Então, todos esses conhecimentos, eles foram passando de pais para filho, e essa era a maneira que eles tinham de aprender. Por mais que ainda existissem livros, existissem grandes bibliotecas, enfim, o conhecimento era muito restrito. Até porque, se a gente for bem lá atrás, não era todo mundo que lia. E mesmo quem não lia, não era discriminado igual hoje. Entendeu? Era comum não se ler. Né? Então, a pessoa só podia passar algo pro outro falando. Tanto é que antes ainda, né, bem no começo, as histórias da humanidade foram passadas em volta de uma fogueira. Eles contavam e ia passando de um para o outro. E assim ia passando o conhecimento. Tem outro lance também, cara. Hoje em dia, se você fala hoje em dia é muito difícil a gente manter a nossa mente desocupada, porque tem um milhão de coisa pra gente fazer que a gente quer fazer. É um jogo que eu quero jogar, é um filme que eu quero ver, é um passeio que eu quero fazer, uma viagem que eu tenho que fazer, é um... Cara, você acaba se ocupando com muita coisa, é um livro que eu quero ler, é muita informação. Então acaba que a gente se perde no meio disso tudo. Mas antigamente, eu acredito que era mais fácil no sentido porque antigamente você não tinha tanto todas as opções que a gente tem hoje. Recentemente eu li um artigo falando que na edição de domingo do New York Times tem mais informação de que uma pessoa teria na vida dela inteira. Amém. Durante a Idade Média. Amém. Olha só que coisa louca. Então imagina você vivendo nessa época com pouca opção de lazer, pouca opção de entretenimento. Você resolve, ah, que legal esse isso, deixa eu estudar a física. E você acaba que aquilo acaba se tornando o seu hobby. E você acaba se dedicando àquilo porque você não tem esse tanto de coisa, esse tanto de opção que nós temos hoje que acaba nos sufocando, né? É, agora, igual o Sterno falou, né, que antigamente eles usavam muito a questão de pai passar para filho. Realmente, funcionava isso assim mesmo. Mas eu acredito que os que se destacaram de alguma forma, como você falou do Newton, o Einstein, esses caras, eu acho que era um pouco de dom mesmo, cara. Aquela identificação com aquilo que eles queriam fazer, a curiosidade, o esforço deles também, né? Tem que ter um pouco de esforço, não tem jeito, igual você falou, tem que ter um conhecimento prévio e o resto é com você. E eu acho que assim, que era um pouco mais assim no dom mesmo. Porque, igual, por exemplo, igual eu tava até comentando com o Thiago aqui, a questão da maçã cair lá na cabeça do Newton, né? Tipo... Rapaz, dizem que isso nem aconteceu, cara. Pois é, cara, mas se você... Eu falo assim, tudo bem, não aconteceu ou tem acontecido, não sei. Eu sou meio novo demais pra saber isso aí. Não, eu também não tenho certeza, eu só ouvi uma história dessa. Pois é, isso aí nem aconteceu. É o que a gente conhece, né? Mas eu falo assim, vamos parar pra pensar, cara. Tipo, o cara vê uma coisa caindo e tira que... Ah, tudo que sobe tem que descer, como que é isso? Tipo, não, sabe, é uma coisa assim, é o cara que tem aquela visão mesmo ali e desenvolve a teoria dele. É baseado no conhecimento prévio, né? E baseado isso. Na observação dele. Agora, pra você ver, Isaac Newton, uma curiosidade que tem pouco a ver com autodidatismo, mas mostra quanto ele se dedicou ao estudo da física. Vocês sabiam que muitos biógrafos afirmam que Isaac Newton morreu virgem? Não, então quer dizer que ele foi o primeiro nerd. Cara, mas ele morreu virgem, né? Mas eu aposto que ele te fudeu no segundo grau. Parabéns. O Patrick esperou o ano inteiro pra fazer essa piadinha hoje, bicho. Essa tava anotada, pode falar que tava anotada. E é verdade, né, bicho? Puta que pariu. Eu sempre fui, me dei bem assim na escola, nunca tive muito problema, mas física era um trem que não descia. Eu dei sorte. Eu dei sorte porque eu peguei uma professora de física que, quando a gente perguntava alguma coisa a ela na prova, além da professora ser muito bonita, né? Olhe. Ela pegava a prova da nossa mão e respondia pra gente. Ela respondia assim numa boa, cara. E aí um dia eu fiquei encucado com aquilo, né? Perguntei pra ela. Ela mais te atrapalhava que te ajudava, né? Não, olha só a resposta dela. Eu perguntei pra ela, professora, por que você responde pra gente? Aí ela olhou pra mim e falou assim: você vai ser físico nuclear um dia? Você quer ser astronauta? Alguma coisa assim? Assim, eu não. Sim, então isso aqui não vai te servir de nada, me dá isso aqui. Aí respondi. Nossa, que idiota, que idiota. É. Ela não sabe. aquele raciocínio que você vai desenvolver fazendo aquilo não pode ajudar numa prova de concurso. Ela não tem nem noção que até no marketing você tem que usar essas fórmulas sinistras, que o desenvolvimento do raciocínio segundo vai ajudar. Caramba, que mulher responsável. Pois olha, é, aí. De qualquer forma, até hoje ela tem razão, não precisei ainda. Ela é muito irresponsável, caramba. Ela te privou de desenvolver um conhecimento que pode ser útil. Não tô dizendo, até o momento não foi, mas pode ser, cara. É o maior problema que eu tenho com meus alunos. Os caras vão, por que que você faz marketing? Porque é fácil. É fácil, né? Na hora que você tem que fazer um cálculo de pesquisa amostral, que é uma equação de segundo grau simples, o maluco fica desesperado. Com certeza ele tinha um professor desse aí. Olha aí. Deve ter sim. É, eu confesso, muita coisa que eu vi no segundo grau, não uso até hoje. Mas você trabalha com lógica até hoje. Mas trabalho com lógica. A parte do pensamento lógico tá aí, mas aquelas equaçõezinhas, elas não estão aqui não. Enfim, agora a gente vai pra parte que eu acho que é a mais legal, que a gente vai demorar até um pouco mais nela. Oba! Olha aí. O autodidata moderno. A molecada hoje em dia desenvolve todo e qualquer tipo de conhecimento, como eu disse antes, né, mais técnico. Você vê criança de 12 anos, exagerei, você vê criança de 10, 11 anos falando inglês fluente hoje, ou pelo menos um inglês técnico. Lá nos Estados Unidos você... tá cheio. É, lá nos Estados Unidos tem bastante. Tem que entender uma coisa, que já foi mostrado em estudos que a linguagem não se aprende. Ela se adquire na infância. Uhum. Depois você aprende. Então, o que acontece? Se você tiver o seu filho hoje e quiser ensinar para ele 3, 4 línguas, ele cresce fluente naquelas línguas como se ele nunca tivesse aprendido, como se fosse natural para ele, entendeu? Sim. É. Tanto que se você pegar uma criança americana e trazer para o Brasil ainda pequeno, ele vai aprender português e tal. Exatamente. Tem que ensinar. Agora, falando sério aqui, Eu tava no meu trabalho esses dias, aí você deve ter passado umas 2 semanas já, e é o que você falou, Sten. Uma mãe, né, ela foi chamar a atenção da filha dela, que a filha dela tava... sabe aquelas faixas que formam fila em lojas, né, uh-huh, como vocês já devem ter visto, bancos, etc. Então, ela tava balançando aquele negócio lá, aquela parte de ferro pesado, e a mãe dela foi chamar a atenção dela, a mãe dela só chamou, falou o nome dela, eu não entendi, e virou pra ela, don't break, e tal, começou a falar inglês com a menina. A menina, aham, eu, bacana, eu tô aqui sofrendo pra falar o why, e a menina tá falando inglês ali, fluente. Praga, então é o que você falou, Sterno, a menina é nova, claro, ela, não vou dizer que ela não tenha aprendido, mas é adquirido, você, o que você joga em cima, cara, da criança. Cara, mas eu acho isso mito, cara. Uma pessoa mais velha, se você for olhar, ela vai demorar o mesmo tempo que uma criança, se ela tiver vivência no idioma, que uma criança levaria. Meu filho, ele tem 3 anos, ele tá aprendendo a falar, ele não fala tudo ainda, e convive com português o dia todo. Eu, com 3 anos de inglês, se eu conviver o dia todo com inglês, eu vou falar fluentemente, cara. Então, eu acho que isso é muito mito. Só porque a criança aprende mais rápido. Cara, tem um maluco que criou um site lá, etlinguist.com. O cara tem 50 anos. O cara fala mais de 10 idiomas. Fala russo, fala português, fala espanhol, fala inglês, fala francês. E tudo ele aprendeu sozinho, cara. Tudo ele aprendeu, sabe como é que ele aprendeu? Escutando podcast e lendo texto. E tipo... Olha aí. O Josué também aprendeu a falar inglês sozinho. Tudo que eu sei de inglês, cara, eu aprendi sozinho. Tudo que eu sei. Tá certo que minha dicção é uma bosta. Mas eu consigo ler e ouvir, cara, tranquilamente. Eu ainda cometo alguns erros. Mas eu consegui aprender sozinho. Sozinho assim, videogame e internet, cara. Aí que tá o ponto que eu queria chegar. O videogame, ele é, talvez, nessa geração atual, um dos maiores impulsionadores, né, da molecada falar inglês. Eu conheço pessoas, e até o pouco de inglês que eu sei bem, bem pouquinho mesmo, bem básico, só pra não morrer de fome. Aprendi muita coisa jogando videogame. E eu conheço gente, a gente jogava... Com um dicionário de inglês na mão. E aí vem a questão do autodidata. Não tinha professor, queria aprender o que estava, entender o que estava acontecendo no jogo. E aí recorria a outras formas de aprendizado e acabava aprendendo a língua, cara, dessa forma. Eu digo sem medo de errar, Chrono Cross foi um dos meus melhores professores de inglês, cara. Se eu demorei 120 horas para fechar ele, 40 horas foi para consultar dicionário. Olha aí. Sério, cara. Porque o Chrono Cross, ele todo era tudo texto e era pausado, né? Então dava tempo de eu ler e tentar traduzir, cara. E o cara, sério mesmo, é questão de disciplina. Se fosse outra pessoa, ah não, que saco, vou parar de jogar essa merda. Porque às vezes ficava 10 minutos na telinha de texto, mas me ajudou demais, cara, demais. Chrono Cross principalmente. Então todo mundo concorda que o videogame hoje em dia é um ótimo, como que, um ótimo recurso para poder aprender as coisas sozinho? Aprender inglês, né? Eu não. É, inglês. Eu discordo um pouco. Eu concordo que é um ótimo recurso. Só discordo um pouco porque é o seguinte. Antigamente a gente não tinha internet. E quando a internet veio pra cá, era tudo em inglês, cara. E antes disso, o contato que a gente tinha com as coisas em inglês aqui no Brasil é quando você queria comprar um cachorro quente, você sabia que era um hot dog, é quando você comprava um hambúrguer, né? Algumas coisas que já tinham os nomes em inglês. Mas depois que a internet apareceu, difundiu muito o inglês, porque a maioria dos sites eram em inglês, as informações dos navegadores eram em inglês. Então era difícil você ter alguma coisa na internet que dava para você aprender algo que fosse em português. Hoje ainda, eu faço muita videoaula, né, de algumas coisas relacionadas a Photoshop, 3D, animação, produção de vídeo e tal. Só que acontece, 95% das coisas que eu estudo são 100% em inglês. Então hoje eu acho que as pessoas têm um contato maior com o inglês e acabam assimilando, mesmo que sem querer, uma palavra ou outra. Agora, antigamente não. Você não tinha contato com aquilo, tudo era muito novo, era muito mais difícil. É, mas é, a questão do videogame é a questão da imersão, né? É o que eu, pelo que eu estudo, né? Os livros principais que eu usei para que eu li estudando inglês, né? Como aprender inglês. Inclusive um livro muito bom para quem quer estudar inglês chama Como Não Aprender Inglês. Já, olha aí, o nome já... É, mas é bacana. Mas e o que esse livro fala? Que o grande problema do estudante de inglês é que ele acha que ele vai aprender inglês só indo no cursinho. Não, é imersão. Então, quando, por exemplo, você entra lá no YouTube, assiste um videozinho em inglês, chega em casa, vai jogar um videogame, o jogo tá em inglês, vai assistir um filme legendado, tem um contato em inglês. Quanto mais contato você tiver com o inglês, é melhor. Então, o videogame ajuda nesse processo também. Concordo que antigamente, externo, era só um start, né? Era o primeiro contato que você tinha com o idioma. Mas esse primeiro contato me ajudou. É, a gente tá falando do videogame, o videogame ele ajudou bastante no inglês. Então, aí depois veio a internet, os computadores, e aí veio os outros aprendizados mais técnicos. A questão principal, eu acho que é o seguinte: a nossa geração, ela teve que sair do analógico e entrar no digital. Então, a gente ainda pegou aquela fase de dicionário, de livro, de ter que correr atrás, de ter que, às vezes, perder um tempinho na biblioteca procurando alguma coisa que você tivesse que fazer para um trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa entra na internet, pode ser do computador, do smartphone, tem aplicativo, só para vocês terem ideia, que já traduz conversa simultânea já quase. É, ficou mais fácil, né, cara? Você digita lá, meus alunos, eu tive... Porque quando você entra na faculdade, subentende-se que você já sabe fazer equação de segundo grau, né? Aí aí teve aula de matemática, tinha aluno que não sabia o que era sinal positivo e negativo, não sabia o que era colchete, não sabia o que era chave. Porra! É, tá. Nossa. Situação sinistra, né? Então, situação sinistra. É, eu falei com eles, cara, YouTube. Você entra no YouTube, digita isso, você vai achar uma caralhada de aula te ensinando a fazer isso, cara. Basta uma boa vontade. Pois é. Então, vocês acham que a geração atual, ela vai ser mais autodidata? Ou é simplesmente a questão da imersão de terem nascido no momento onde o digital tá tomando conta? Não, eu não vou falar que vai ser mais autodidata, não. Porque... Tipo assim, se a gente nasceu numa época que era no modo hard, hoje em dia as crianças estão nascendo no modo normal, né? Não vou falar easy nem very easy, mas normal. Então, assim, não vou dizer autodidata não, mas eles têm, com certeza, têm muito mais meios e formas para poder desenvolver qualquer coisa que eles tenham aptidão ou somente gosto para fazer. Eu acho que é muito da época, cara. Quando a gente nasceu, a televisão ainda vivia seu auge, né? Pra gente era uma coisa normal, mas pra quem era velha, Kira era um equipamento que mudou o mundo. E pra nós, essa bosta aqui é normal. É o mesmo. E pra quem nasceu hoje, então. É outra coisa, cara. Porque hoje a pessoa, a criança vai ligar a TV e ela pensa o seguinte: Poxa, só tá passando isso, prefiro o YouTube, porque eu posso ver o que eu quero na hora que eu quero. Meu filho, cara, meu filho, ele acostumou tão mal com Netflix, que, cara, ele não... Se ele tá assistindo, por exemplo, Pica-Pau lá na Record, quando acaba, ele não aceita. Porque ele acostumou no Netflix assistir o que ele quer na hora que ele quiser. E mesma coisa vai ser a informação. Ele tá tão acostumado em ter informação ali na hora, diferente da gente, que aprendeu. E por isso que tanta gente da nossa idade não consegue buscar informação tão fácil quanto no YouTube. Pra ele vai ser tão fácil, tão normal, que ele vai ter ainda mais informação do que a gente já tem hoje. Vai ser bizarro. E eu vejo uma grande tendência da área do ensino. As faculdades, universidades estão investindo muito nessa modalidade de ensino à distância, principalmente por causa da falta de tempo que nós hoje em dia temos, e vai crescer cada vez mais essa questão do autodidatismo, de aprender sozinho, de estudar sozinho. Porque, na verdade, o aprender sozinho é basicamente ler sozinho quando você poderia estar tendo uma aula. É um aprendizado que você teria com professores, vai ter com livro ou outra fonte disso. Eu acho que vai dominar o futuro. Crescendo cada vez mais. Na internet, né? Isso aí, na verdade, eu acho que é uma extensão do estudo, né? Você, como você falou já, né? Você começa lá, 20% é responsabilidade do professor e os outros 80% é responsabilidade do aluno. Então, eu acho que isso aí é só uma extensão. Como a gente está vendo também acontecer no mercado de trabalho. Já existem pessoas que trabalham em casa para determinadas empresas. Isso. O cara está em casa produzindo normalmente. Se precisar na empresa, o camarada vai e tal. Mas continua sendo uma extensão. Isso das duas. Ou é uma maneira de escravizar o camarada porque vai trabalhar 24 horas por dia agora. Né? Ou é uma maneira de acabar diminuindo os custos de uma empresa, sendo que você consegue o mesmo resultado, né? Então, é uma maneira de ver o futuro. E isso é muito legal, cara, porque os home offices, eles estão crescendo bastante no Brasil, né? E eu acho que a gente rende bem mais. Até o estudo, eu, sinceramente, quando eu tava fazendo curso técnico e tal, eu confesso, tudo que eu aprendi no curso técnico, hoje, pra mim, já caiu em desuso. A linguagem de programação que eu aprendi no curso técnico, as coisas que eu aprendi sobre computador no curso, nada disso eu uso mais hoje. Eu posso falar, sinceramente, que tudo que eu faço hoje ligado ao meu trabalho é 100% aprendido sozinho na internet. Olha aí, a internet é uma parceira. Rapaz, já me falaram muitas vezes, né? Estudo é uma cultura inútil. O que vale é o diploma. Ah, meu Deus. Olha aí, isso é uma péssima forma de pensar. O cara pode não ter o diploma, né? Que muita gente valoriza, que é importante, mas nem tanto. Mas ele tem um conhecimento que demorou muito tempo e teve de ter muita disciplina para alcançar. E só a experiência traz, né? Isso. Bacana, bacana. Enfim, considerações finais, meu amigo Diego. Isso aí, a consideração é a seguinte: quem quer autodidata, descubra por si mesmo. Olha aí. Profundo e misterioso. Muito bom. Considerações finais, meu amigo externo. Estudar nunca é demais. Eu acho que todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Hoje mesmo eu fui fazer uma entrevista numa agência e conversando lá com os donos da agência, cheguei a comentar que a informação não pode ser presa, a gente tem que passar uns para os outros e trabalhar sempre em equipe. Eu acho que essa é a melhor forma de você aprender, é trocando experiência, trocando informação. Olha aí, bacana. E o meu amigo Sir Patrick Murta? Cara, eu acho que o conhecimento está ao alcance de todo mundo, não só a internet, porque não adianta nada você buscar sobre algo na internet e ser uma fonte falha, né? Que é um grande problema hoje, né? O pessoal busca muito conhecimento na internet, mas com fontes não confiáveis. Mas mesmo assim, a gente tem tanta fonte de informação hoje em dia que, sinceramente, só não aprende certas coisas quem não quer. Se você, por exemplo, precisa aprender inglês, você pode não dominar o inglês, não ser fluente, mas você pode se comunicar e aprender isso sozinho. Aprendi assim. Você pode aprender uma linguagem de programação sozinho. Você não pode ser às vezes não vai ser um desenvolvedor, um gerente de programação, não. Mas você vai saber trabalhar, cara. E com o quê? Dedicação e vontade, porque o conhecimento tá aí ao nosso alcance. Bacana, bacana. Eu acho que todo mundo falou que precisa ser dito. Assina embaixo, todo mundo falou. Realmente, a internet, a gente tem um problema com com as fontes de informação, mas a pessoa, quando ela começa a se viciar no autoestudo, ele consegue até mesmo filtrar a informação. Sim, eu acho que o maior método de ensino criado, difícil de ser superado, é a tentativa e erro. Olha aí. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, a melhor forma. E aí, meus amigos, vamos agora para a sessão comentários. Sobre o cast de festas juninas, que na verdade foi mais um cast de pegação. Camila Olha. Martins fez o primeiro comentário e ela diz o seguinte: bacana o cast de vocês, continuem assim. Legal, né, que é uma menina comentando, né? Coisa rara aqui no nossa lista de comentários. Olha aí, olha aí. Não, menina, só que menina aqui é raro comentando e gravando também. Verdade, verdade. Vocês estão querendo dizer que esse podcast é um podcast de cuecas? Olha aí. Aqui é o clube do Bolinha, rapaz. Mas sabe o que eu achei mais legal da Camila? Que ela não reclamou das nossas histórias, porque dependendo de um ponto de vista, podem ser consideradas muito machistas. Ah, verdade, né? Verdade. É mesmo. Verdade mesmo, cara. Isso aí foi bem observado. É bom a gente lembrar que mulher não é objeto pra gente, pelo menos. É verdade. Mas Camila, obrigado pelo comentário, obrigado por gostar e espero que você continue ouvindo e comentando. Muito obrigado, Camila, e continue participando, né? Isso aí, Camila, valeu! É sempre bom ter uma presença feminina perfumando o nosso ambiente. Oh. Isso aí! Vai lá. E o Wellington Magarin! Magarin! Magarin! Venha me enfrentar, Magarin. Ele comenta... Tem que mandar o crachá pra esse cara, hein? Isso aí. Wellington Magarin é um cara que tá sempre comentando. A gente tá com saudade dele já. Tem tanto saudade de homem, que isso? Ah, que isso? Você tem saudade de mim todo dia. Né? Pra você confessar. Ele diz: olá, mexideiros. Eu vou arranjar um nome pra vocês, né? Com esse nome bosta do nosso podcast, vai ser difícil arranjar um nome legal, né, Wellington? Mas valeu a tentativa, mexideiros, né? Já começou de algum lugar, né? É, isso aí. Ele fala: muito bom cast sobre pegação. Digo, festas juninas. É verdade. Ô, acabou. Patrick, se o tema fosse podcast sobre pegação, nós tínhamos... Cara, mas eu tava comentando com a minha esposa: poxa, o podcast ficou legal, mas a gente fugiu do tópico. Ela falou: uma verdade, não. Vocês contaram muitas histórias quando vocês eram adolescentes. Infelizmente, adolescente pensa assim, cara. E tem tudo a ver com festa junina mesmo. Tava no contexto. Então... as pegações foram nas festas juninas, então tá bom. Então, quando a gente fizer um programa de carnaval, a gente vai falar sobre a pegação no carnaval. Excelente. E ele fala: eu sempre fui e ainda sou, né, bem antissocial. Nunca fui muito ir de festas de qualquer tipo. Festa junina, então. Lembro de ter ido uma quando era pequeno, por imposição da escola, e outra quando era mais velha. As imposições da escola, como o Diego disse no podcast, né, Diego? É foda, velho. Escola é triste. Ele fala: aliás, pra entrar no assunto, se o externo disse que foi pra pedir feiura pra Deus no Vale do Eco, eu mandei meu pedido por gravação. Aí Deus ouviu várias vezes, né? Aí mandou caprichado. Ah, olha aí, olha, revelações de Magarin. Venha me enfrentar, Magarin. Ele fala: até eu já peguei garota em uma festa junina através de um dispositivo que vocês não citaram. Realmente, cara, que vacilo, velho. Como que a gente esqueceu do clássico Correio Elegante, cara? Verdade. Poxa. É porque eu acho que na nossa... Eu, pelo menos, o Correio Elegante só servia pra zoar os amigos, né? Pois é, gente. Eu usava... Eu não esqueci, não. É porque quando eu mandava Correio Elegante, ele nunca chegava, então... Eu lembro, cara, que eu, externo, sabe o que eu fazia? Eu mandava Correio Elegante pro Thiago, pro Diego, colocava... Não, eu acho que pro Diego eu nunca mandei, não. Mas pro Thiago eu tenho certeza que eu já mandei, tipo, falando pra encontrar lá não sei aonde, e o otário ficar lá esperando. Filha da puta, mano. Isso é sacanagem. Não, eu nunca recebi, não. Eu nunca usei porque eu nunca tive chance com essas coisas mesmo. Tinha também a prisão, né? O policial ia lá, te prendia, você ficava na cela. Aí depois a pessoa que te prendeu que ia te soltar. E às vezes era uma menina que ia soltar você, fazendo a graça. Outra, né, coisa que os amigos usavam pra sacanear a gente, né? Com certeza, cara. Eu já recebi Correio Elegante de menina também, cara. As meninas mandando Correio Elegante pra mim com certas intenções aí. Olha, coisa rara, mas aconteceu. O Diego é um sedutor. Diego é sedutor. Não, cara, eu sou um simples cidadão brasileiro. Cara, e eu tô lembrando, olha só. Oi? outra prova de que eu era inofensivo. Eu lembro que uma festa junina tava rolando um bingo e a menina mandou um correio elegante pra mim, né? Como eu tava no bingo, eu não dei bola, não peguei, porque eu tava focado. Não, olha só. Não, pelo contrário, cara, Patrick, não é que você não deu bola, é que você tava no bingo ligado nas bolas. Eu imagino a situação, Patrick num bingo, aí ele vai receber um correio elegante, quando chega lá, uma senhora já, né? Aí a senhora já fala pra ele assim... Se fosse uma senhora, tava bom, cara. O problema é que, tipo, se ele recebeu o correio elegante, ele... menina mandando correio elegante pra mim. Eu não, prefiro as bolas. Não, mas você imagina só a situação. Ele vai encontrar com a senhora lá e ela fala assim pra ele... E aí, meu filho, você não quer sair comigo? Eu faço tudo. Aí ele já pergunta, você faz tudo mesmo? Faço. É. Ah, então vamos ver. Você faz 69? E a dela responde... Mês que vem... Como eu já disse, o Thiago não me deixou mentir, o que importa é bola na rede. Isso aí. A mula pode ser manca, o importante é cavalgar. Mas voltando ao comentário do Wellington Magaren, ele fala, né, que citou, ele usou do artifício do correio elegante, resolveu arriscar e funcionou. Olha aí, ele pegou a mulherzinha, perdeu o bebê, olha aí, gente. Veja bem. Excelente. Parabéns, Magaren! A zero... E ele fala que continua não gostando, mas já que naquela vez ele saiu do zero, foi mais do que luta. Agora, realmente. Patrick, só falando aqui do comentário dele, cara, que ele falou que ele mandou o pedido de feio dele por gravação, o cara que usa um apelido do filho do Satangos, que não era nada bonito, é de se esperar, né? Sacanagem. Ele assumiu pra si... matar, né? Magaren se muito, foi mal. Ele assumiu pra si a feiura, né? Ele reconheceu. Esse aí dá pra fazer par com a menina lá, que era a forma de fazer capeta. Cara. Ô, cara, mas falando nesse negócio de feiura também, uma coisa que eu lembro que do filme que eu assisti da noiva do Chuck, cara, que na hora que o filho dele nasce, ele fala, puxa vida, você nasceu na árvore da feiura, caiu de lá de cima, bateu em todos os galhos até chegar no chão. Ai, caramba. Olha aí. Tem gente que é tipo assim mesmo, cara. Mas valeu, Wellington, por compartilhar essa história com a gente. Continue ouvindo e comentando. Um abraço. Ô, Wellington, brigadão mesmo. Você, como eu disse, estava sentindo falta dos seus comentários de poder gritar o seu nome. Magaren! Magaren! Valeu, Magaren! Continue participando. Até a próxima aí, cara. Venha me enfrentar, Magaren! E ainda sobre o Mexidão Cast número 52, Festas Juninas, ele, Vitor Hugo, diz... Cara, fico com medo de passar perto de vocês, já que pegam de tudo, até mulher. De tudo. Tudo, é. Tudo é muita coisa, né, cara? Muita coisa, cara. Tudo também, não. E eu acho que ele tá se equivocando. Eu falei que eu era inofensivo, gente. Já deixei claro que eu só ladrava, não mordia. É, né, o aramezinho mesmo. Mas, tudo bem. Agora... Nossa... Agora, o cara pegar e falar que nossa, a gente pegava tudo. Não, pera aí, meu cara. Vamos devagar aí, porque... né, como a gente, todo mundo conhece, tem mulher, por exemplo, tem surpresa. Então, isso a gente não pega, não. Ah, isso aí depende do nível de álcool etílico no sangue, né? Não, cara. Pra mim não depende, não, cara. Eu posso estar encharcado no álcool que não sei disso. É uma esponja, pô. Álcool aqui ainda tá consciente, filho. Sério, cara. Jeito, mas valeu, Vitor Hugo, que é outra figurinha calimbada, né? Exatamente, valeu, Vitor Hugo. Vamos dar um crachá pra ele também. É isso aí. Agora, mais um comentário pra finalizar aí sobre o podcast número 52. Pegação, quer dizer, Festa Junina. O Thiago Malta, ele disse o seguinte: salve, galerinha. Gostei muito do que escutei. Bem divertido e entrosado. Valeu, Thiago. Esse é o Malta, tá, Thiago? Não é você, não. Ô, Thiago Malta, valeu aí pelo seu comentário. Continue aí escutando, acompanhando, comentando, sugerindo. Valeu, brother. E não tem como não ter entrosamento, né? Tirando o externo, que eu já conheço. O externo, você já parou pra pensar que a gente já se conhece pela live há uns bons 3 anos, cara? Caramba, já tem isso tudo? Já tem isso tudo, sabe por que eu sei? Porque eu fui rejogar o Gears of War e vi que a última vez que eu tinha jogado ele era em 2011. E caramba, eu te conheci jogo justamente jogando Gears of War. Foi, tem mesmo, verdade. Então, já tem uns 3 aninhos de amizade. Se com o externo tem 3 anos de amizade, imagina com esses caras, né? Que eu conheço há mais quase 20, se bobear. A gente tá beirando isso já. é muita coisa. Mas acho que é muito fácil, né, se entrosar com vocês. Eu acho que a gente aqui é uma grande família, né? Tudo certo. Eu sou charmoso, aí eu atraio a atenção. Pronto, não pode elogiar. Não pode elogiar. Aí todos ficam à vontade. Ô, Steno, aqui é foda, velho. Você dá uma beiradinha, o cara já acha que já pode chegar derrubando você dentro da piscina, velho. É uma merda mesmo. Charmoso. Aonde? O Ellison, entende? Ô, Patrick, eu até, aí, tá vendo? Tô até perdendo foco, cara. Patrick, pra você ver, o Ellison só os íntimos me chamam. É, cara. Ô, Patrick, cara, entende uma coisa. Você, como você mesmo diz, você sempre foi inofensivo. Só a Ana Carla que deu, assim, aquele mole de tropeçar, machucar o dedo e você tava... E é por isso que eu casei cedo. A primeira que deu mole, eu já pimba. Não sei quando que vai ser outra oportunidade. Oi, gente, o Thiago. Obrigado pelo comentário. O Thiago faz parte de um dos grupos relacionados a podcast lá no Facebook, né? E eu publiquei lá o programa um pouco tempo, conversei com ele também. Então, obrigado aí pelo comentário. Continue participando e por aí vai. É outro cara que merece respeito, né, cara? Mexe com podcast, deve ser melhor do que o nosso, né? Aí. É. Cara, só do cara criar um site escrito podcast já é melhor do que o nosso. Olha, nossa! Caramba! Porra, velho, você acabou de rebaixar a gente a nível zero. A gente tava chegando no 0,5. É, mas é verdade. Valeu, Thiagão, e continue. Valeu. Meus amigos, antes de terminar, todo mundo se lembra que a gente fez um programa há pouco tempo falando sobre os Vingadores e sobre o lançamento de um mangá nacional, o Golcal. Excelente, Thiago. Excelente demais. E vamos ter uma surpresa, né, Externo? É isso aí, vai ter uma surpresa aí pra galera que acompanha a gente. Isso aí, nós recebemos, vejam só vocês, algumas revistas e nós iremos sorteá-las para os nossos ouvintes. Excelente, vamos sortear no... Nesse post mesmo, como é que vai ser? Não, em breve nós vamos estar aí fazendo uma coisa bacana, fazendo, vamos dizer assim, uma didática. Pra, se preparem. Isso, pra poder fazer esse sorteio, né? Da mesma forma que já teve antes do livro do Assassin's Creed. Excelente, excelente. Enfim, então se você curte mangá, se você quer apreciar essa obra totalmente nacional, fique ligado, não deixe de participar. E em breve a gente vai estar anunciando o sorteio dessa revista. É isso aí. Fiquem ligados, porque senão vocês vão perder a revista, cara. Vão perder a promoção. Isso. Bacana, bacana, Batuta. E se você quiser falar com meu amigo Diego Mendes... Você quem? Você é ouvinte. Ah, tá. Ou quem estiver assistindo também. Ou quem quiser assistir, a gente aprendeu que a gente também é assistido. Ai, ai. Então, pra falar comigo pode ser pelo facebook.com/Diego Mendes ou então no Twitter através do @DiegoTMendes número 7. E você quiser falar com ele, que é um sir, um cavaleiro, como que faz, meu amigo Patrick? @PatrickMurta no Twitter. Veja bem, se você quiser aprender com ele técnicas sobre desenvolvimento Photoshop e criação designer, como que faz, Externo? Opa, caramba! Primeiro vai ter que ter muita disposição. Vai me achar lá no facebook.com/externo e no Twitter, @externo. Se você quiser falar comigo, é no @ThiagoTMendes. Não deixe de comentar, de participar. Ah, perdão. Se você quiser falar comigo, no @ThiagoTMendes no Twitter. E se você quiser falar com o Mexidão Rocks, meu amigo Diego Mendes, ó sedutor. Não, só pra deixar claro, tipo, se alguém quiser falar com você, não precisa não. Já que você tá passando direto pro fim, então não precisa falar com o Thiago não, esquece o Thiago, tá, gente? Mas se quiser falar com o Mexidão Rocks, pode ser através do Twitter, pelo @Mexidão Rocks, ou no Facebook, pelo facebook.com/Mexidão Rocks. Se você quiser nos enviar um e-mail, Patrick... Você vai acessar o seu e-mail querido, criar lá no botão escrever mensagem, vai colocar no assunto... mensagem para Mexidão Rocks, escrever um e-mail e mandar e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Ou você pode acessar a área contato do nosso site e apenas preencher o formulário. E-mails não faltam. Excelente. Então comente-nos, escreva-nos, não deixe de participar. Até breve. E patrocine. Até a próxima. E patrocine, o Diego pegou mesmo. Não deixe de patrocinar, não deixe de patrocinar. Claro! Excelente. A parte boa você tá deixando passar batido. Pois é, porque. Será que um dia a gente ganha dinheiro com isso, hein? Porque pagar trimestralidade tá foda, viu? Pelo menos. Olha. Pelo menos a manutenção do servidor, meu Deus. É isso aí. Então, beleza, então, beijo do gordo. Um beijo e até breve. Oi pra vocês. E aí, tudo bom? Bom. Tudo dentro? E fora também. Tá doido. Tudo dentro dos conformes, externo. Uai. É claro, o externo é maldoso. É. Né? Dentro não, eu não sou maldoso, eu sou precavido, é diferente. É, uai. Isso, viu? Não, não, na verdade, eu pesquisei aqui no Google pra confirmar a informação, né? E eu confirmei, aí eu vi essa piadinha, né? Que eu lembro que minha professora de segundo grau falou que ele morreu virgem. Aí eu pesquisei aqui, Newton morreu virgem. Aí tem a piadinha. Newton morreu virgem, mas tá fudendo todo mundo até hoje. Aí eu resolvi fazer. Deixa eu vou puxar aqui, aí você explica. Peraí, só uma sugestão. Acho que não é bom a gente falar que vai fazer o sorteio tipo, na próxima semana ou no próximo programa, porque a gente vai estar dando prazo. Fala, tipo, em breve vai vir uma promoção, alguma coisa assim. Ah, e aí a gente planeja a data para poder gravar um programa temático sobre ela. Então o Thiago mesmo pode falar isso aí e já encerrar. Beleza. Diego, de vez em quando acerta, viu? Olha aí. Manda ver, mas então. Quando eu acerto é fatal, velho. Vamos lá. Ó, tem um comentário aí que você esqueceu de colocar, ó, da Camila. A única mulher que comenta nessa droga aqui, você não colocou. Tá aqui, doido. Eu tá colei maluco? Agora. Ah, tá. É, eu esqueci mesmo. É. Então vai lá, puxa aí, vai lá. Quem, eu? Qualquer um. Então vai lá, vou puxar. Acabou.